de uma vez nesta cabeça que eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor. Tô ferido, machucado, por favor. Vê se mata a solidão que me apavora. Não vai embora. Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei. Se eu devi algum pecado, eu já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo. Fica comigo. Quero fazer com você o amor. Eu já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo. Fica comigo. Porta e me...